ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. E no próximo sábado, dia 12 de agosto, começa aqui em Guaranésia a primeira Copa SIAC Paladin de futebol de salão. E para falar sobre isso, eu convidei aqui o Luiz Carlos Leite. Mas ninguém sabe quem é o Luiz Carlos Leite. Tem que falar que é o meu amigo Bombril. Como é que vai, Bombril? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bom, Antônio Cláudio. Mais uma vez, obrigado por estar aqui, tendo essa oportunidade de poder divulgar essa Copa de futsal, tá? Prazer, boa tarde, aqui. A todos também, ouvintes da Pastor da Ilha FM. E desde já, então, agradecer a todos aí por estar dando essa oportunidade pra gente, né? Um campeonato feito internamente lá. É uma Copa, esse campeonato de futebol de salão, ele é só pros o pessoal, os colaboradores, os funcionários da SIC ou da Paladin, é isso, né? Sim, esse campeonato foi envolvido inteiramente só pro pessoal que trabalham lá, estão diretamente dentro da empresa, funcionários que trabalham com a SIC juntamente a Paladin, ou seja, é uma empresa só, tá. Mas porém tem a SIC e a Paladin. E a empresa abraçou o evento, né? Não é juntou a galera que trabalha, vamos fazer um campeonato entre a gente aqui, não, a empresa tá apoiando o evento. Não, né? Sim, o RH está dando todo o suporte pra gente que tá organizando, inclusive agradecer também o pessoal do RH, o Thiago, o pessoal do marketing, que está nos ajudando a divulgar esse evento, que vai envolver 170 atletas. 170 então, atletas? Então, 170 funcionários dentro da empresa. Mas deve ter muito perna de pau nesse meio aí, né, Bombril? Então, na verdade, foi uma ótima... Tô brincando, viu, pessoal? Uma ótima conquista em fazer esse campeonato. É. Porque como eu sou da área profissional de educação física, então muitos me procuraram, falaram assim, poxa, Luiz, foi bom, foi bacana. Eu tô há 12 anos sem fazer atividade física nenhuma. Entendeu? Então foi assim uma gratificação pra gente que é profissional, pessoal que entende um pouco da área. A gente que é profissional é muito gratificante escutar de uma pessoa que tipo, tá sedentária há 12 anos e vai voltar agora numa atividade física, justamente por ter esse apoio, essa motivação durante esse evento que vai estar acontecendo. O evento que vai começar então no próximo sábado, dia 12, vai acontecer todo sábado, né? As rodadas vão ser aqui na piscina, né? Sim. Na piscina, a partir das 3 horas da tarde. A partir das 3 horas. São 4 jogos por final de semana, né, Bobinho? 4 jogos vão estar movimentando lá o Craig, a piscina, vão estar movimentando, são 4 jogos por final de semana. São 16 equipes. 16 equipes, 11 atletas cada um, é o que eu comentei, são 170 atletas envolvidos durante esse campeonato. Vamos voltar um pouquinho no tempo então, Bruno. Como é que surgiu a ideia? A ideia vai fazer esse ano completo 6 anos que eu estou lá dentro da empresa. Então a ideia surgiu, eu mesmo, profissional, já tive essa ideia há muito tempo e veio amadurecendo essa ideia, aí eu encontrei o Thiago, gerente nosso lá do RH, e comentei com ele. Falei, Thiago, vamos fazer um projeto assim, envolver só o pessoal aqui dentro. Porque pra dar uma descontração. Sim. Pro pessoal também, pra tirar aquele período tenso, semanal, onde a pessoa tá ali 8, 9 horas dentro da empresa. Chegar no final de semana, ter um evento, uma oportunidade das pessoas estar participando. Porque muitas vezes chega, as pessoas participam, tem alguma atividade física, mas porém não são todos que têm essa oportunidade de estar fazendo essa atividade física, o tipo de esporte. Então, eu como estou lá e sou da área, então veio essa ideia de comentar com o Thiago e ele abraçou essa ideia, ele achou interessante, tá? Para a empresa também, muito importante, tá? O pessoal envolvido. Envolveu os funcionários, né? Envolveu os funcionários em praticar o esporte. É. E pra formar esses times, Bombril, deu trabalho? Não deu tanto trabalho, porque eu conheço muito o pessoal lá e eu não sei se você sabe, eu sou árbitro de futebol. Sim. Então, na região aqui, eu faço... Roda a região toda faço, aí, né? Roda a região, já fui longe. É. Então, eu conheço muito o pessoal daqui da cidade e sei quem que é o pessoal que está direto nos campos, nos campeonatos, tendo conquista durante a região aqui. E ali na SIC tem muitos atletas. A gente tem muitos atletas, muitos bons ali. Então, o que é a ideia minha? foi ter pegado 16 pessoas que já são praticantes do esporte e pegar isso como capitães das equipes. Tá. E nisso, pegar o nome de todo mundo, foi aberto as inscrições para todo mundo que quiser participar, para procurar a gente que está envolvido. Então, através daí, a gente pegou as 16 pessoas e fizemos sorteio. Ah, entendi. Entendeu? Então, quer dizer que o campeonato vai ser muito equilibrado. Vai ser muito equilibrado. Não vai ter aquela turminha, por exemplo, sei lá, a turminha do Antônio Cláudio lá, que é o craque do time, chamou meia dúzia dos melhores lá, não vai ter isso. Não, não vai ter. Foi muito equilibrado, foi separado certinho, tá? Pra não ter esse de acontecer de um, dois, três, vamos supor, um nível acima. Que tá já acostumado, então isso aí não vai acontecer. Que acabaria acontecendo, né? Se não tivesse essa regra que vocês puseram. Porque se fosse por setor, acabaria acontecendo nisso. Setores ia estar mais forte e outros setores ia estar mais fracos. E os nomes dos times aqui? Que se a gente pegar essa tabela aqui e mostrar pra alguém e ninguém não imaginar do que se trata, vai imaginar que é um campeonato alemão, alguma coisa da Alemanha, né? Sim, não, claro. E aí tem uns nomes meio complicados. Como é que foi isso aqui? Então, essa ideia partiu do seguinte, que foi assim, como é um campeonato lá dentro da empresa, interno, esses nomes da equipe é os produtos que hoje fabricamos na empresa. Que as empresas fabricam. Que a gente fabrica para as empresas. Então, esse nome surgiu, pô, não acho que ficaria muito fora se a gente colocasse outro tipo de nome aqui, se não fosse o nome do pessoal que está acostumado até mesmo a trabalhar na linha, entendeu? Então, ficou muito legal, ficou muito bacana, o pessoal abraçou a ideia, agradeceu ao pessoal também, aos atletas que estão muito motivados, incentivados, que nem eu disse, tem atletas que estão sedentários e hoje estão praticando atividade física por esse campeonato tá acontecendo. Agradecer também ao Magner, que é a pessoa que também tá me ajudando lá dentro a divulgar esse campeonato, e a todos aí, e os nomes das equipes surgiu através disso. Mas o bom Grilo, você pega aqui, Crawler, né? Isso quer dizer que todos os jogadores desse time não estão fabricando isso daqui. É apenas o nome, né? O cara que tá jogando na Crawler aqui pode estar trabalhando lá na 422, é assim que pronuncia? Sim, sim. Ou então lá na Monarch, né? Sim, então aí é esses mais nomes. Uhum. Como a gente escolheu os 16 capitães das equipes, aí o nome, quem escolheu foi o próprio capitão. Às vezes o capitão tem alguns aqui que pode até trabalhar. Um capitão de equipe pode até trabalhar nessas linhas desses nomes, mas tem alguns que não. Então escolheram os nomes mais que eles já estão acostumados, muitos já trabalharam nelas, então eles optaram por esses nomes. Jiboia, é o mais simples que eu achei. Que produto que é esse, Jiboia? Jiboia hoje é uma cabine. Ah, tá. Cabine. É uma cabine. Entendeu? Então vamos lá, quais são os grupos aí, Bombril? Então, Antônio Cláudio, vamos falar. Grupo A. O grupo A hoje a gente tem a D6K Tier 4. Certo. A HX, a Crawler e o Load Arm. Certo. Todos também, cabine. Tá? Todos produzidos ali na Cidade. Todos produzidos lá. Grupo B, Fork Frame 950, D8 Combo e chassi 3X. Certo. Grupo C, que nem você mesmo comentou, é a Jiboia 966, a GCO 422, e o grupo D temos a TTT, Monarch 580 e Compactador. São os quatro grupos com 16 times, cada grupo 4 times, classificam dois? Classificam dois de cada equipe. Para as quartas. Quartas de finais, semifinais e a final. Ó, o Luiz Carlos, parabéns aí, Luiz Carlos, o Xandão, teu irmão, tá te mandando aqui um abraço. Deixa eu ver, parabéns Bombril, tamo juntos, boa sorte aí a todos os times. É o Cidinho, tá mandando esse alô aqui também pra você. Quem mais tá mandando abraços aqui? Deixa eu ver. Não colocou o nome aqui, manda um abraço aí pro Bombril. Tá mandado um abraço, só faltou o nome. Tá certo. Mas valeu pela participação. Vou fazer um intervalo em comercial, a gente volta pra prosseguir esse bate-papo aqui com o Bombril, falando sobre a primeira Copa SIAC Paladim de Futebol de Salão, que acontece a partir do dia 12 de agosto e termina quando? A gente vai falar daqui a pouquinho, vamos guardar o suspense. Daqui a pouquinho a gente fala quando termina essa Copa, esse evento que começa no próximo sábado. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Ricardo Sodá. Expresso. É o programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Ainda hoje a gente vai receber aqui a dupla Lucas Reis e Tássio. Essa dupla aí que por onde passam é certeza de muito sucesso. Uma das principais duplas, né, de moda de viola hoje no Brasil. Se não a principal dupla de moda de viola. Daqui a pouquinho eles vão estar aqui comigo conversando no programa Expresso. E hoje à noite lá em Arceburgo. Nesse bloco estou recebendo aqui o Luiz Carlos Leite, o Bombril. Né, um dos organizadores, ou principal organizador da primeira Copa SIAC Paladim de Futebol de Salão, que começa no próximo dia 12 de agosto, no próximo sábado, às 3 horas da tarde, na quadra da piscina. Inclusive, a quadra da piscina está passando ali por uma demarcação nova, né? Acho que não sei se vão fazer toda a pintura da quadra, mas estão dando uma melhorada ali na quadra, pra, justamente para vocês, né? Sim, Antônio Cláudio. Foi uma parceria que a empresa fez também, junto ao Craig. Agradecer também ao vice-presidente lá, o Mauro Camilo, lá, que também deu um apoio pra gente, e então o pessoal tá preparando lá, inclusive eles devem estar trabalhando hoje lá, vão trabalhar a semana inteira aí. Agradecer, pedir um agradecimento também a eles lá, o pessoal que tá trabalhando lá também em prol desse evento. O Mauro de manhãzinha tava lá, viu? Ele hoje de manhãzinha já lá dando uma olhada, fiscalizando a turma, né, Mauro? Um abraço. O Leandro Cebolinha manda um forte abraço aí pro Luiz Carlos Bombril, excelente e dedicado profissional. Tamo juntos na Copa SIC. Equipe 580, né? 580. 580. O Leandro também vai jogar então? Leandro vai, é um dos atletas. Só para ver o Leandro jogar. Um abraço, viu, Leandro? É, a Luana Santos também, parabéns, Luiz Carlos e SIC, pela iniciativa. Que este possa ser o primeiro de muitos. É, parabéns ao meu sobrinho Bombril e meu amigo, né, Thiago Gibrim, e também a todos que estão envolvidos no projeto. É o Baiano, pai da Luana, também mandando um abraço. Adilson tá mandando aqui, manda um abraço aí pro Bombril, é o Adilson. Valeu, Adilson. Valeu, um Adilson. Pardal também tá ligado, né? Pardal também tá ligado lá, pediu mandar um agradecimento, não só pra eles, mas todo o pessoal, né, todo o pessoal envolvido, tá, que vai participar desse evento aí. Agradecer o pessoal lá, são muito prestativo, são muito dedicados e tenho uma boa expectativa que vai ser um ótimo evento. O pessoal abraçou de imediato, né, Bombril? Isso é bacana, né? Abraçou. É bacana quando a gente tem um apoio, né? A gente tem um apoio e dá esse retorno pro pessoal. Então, as pessoas se envolvem, acabam se envolvendo muito com isso e acabam se dedicando, sendo prestativo. É. Então a gente vai começar então o campeonato dia 12 de agosto, e essa primeira fase vai até quando, Bombril? Então, essa primeira fase começa dia 12, sábado que vem agora, e acaba dia 16 de setembro. No aniversário de Guaranésia. No aniversário de Guaranésia. Certo. Vai acabar. E prorroga entre quartas de finais e semifinais e a final entre 23, 30 e 7 de outubro. Aí é mata-mata, né? As quartas de final é que é modelo tradicional de Copa do Mundo, sim, né? Sim, aí o interessante aqui das quartas, na segunda fase, quartas de final, semifinal, é que como vai sair duas equipes, não vai ter aquela história, o primeiro pega o oitavo, o segundo pega o sétimo, não. As oito equipes que ficarem, elas vão ser sorteadas até as quartas e a semifinal. Estilo Champions League. Champions League, isso, lembrei o nome. É mais ou menos aquilo lá. Mais, né, ou menos isso. Vai fazer o sorteio, vai e aí não tem sorteio. Essa. De repente, pode, na sorte ou no azar, para um, pegar as duas melhores equipes e uma eliminar a outra nas quartas de final. Sim, pode ocorrer, sim. Né? Porque vai ser, como eu disse, vai ser o sorteio, né? Então o sorteio não vai ter e não tem vantagem nenhuma. Então, sai, às vezes as equipes fez uma boa campanha e corre o risco de se enfrentar. Na primeira, nas quartas de final, já as duas melhores do campeonato, uma elimina a outra. Uma elimina a outra. É, quer dizer, melhores na primeira fase. Você também vai estar participando de alguma equipe ou você vai ser o árbitro lá? Não, Antônio Cláudio. Eu gostaria, sim, de estar participando, mas como eu sou organizador, estou organizando, fico organizando até eu apitar e jogar. Então eu preferi, juntamente ao Thiago lá, eu falei com ele que eu vou ficar de fora organizando, dando suporte para as equipes no que precisarem, né? E agradecer também a equipe de arbitragem que vem de Guaxupé, são uns amigos meus que eu apito com eles lá. Agradecer a Coárbitro que vai estar prestando serviço aqui pra gente. Então eu vou ficar mesmo só na organização mesmo e dando suporte para as equipes. Quatro jogos nessa primeira fase, né? Todo sábado. Um começa às 15 horas, o primeiro, o segundo às 16. O terceiro às 17 e o quarto e último às 18 horas. Quais serão, nessa primeira rodada, quem enfrenta quem? Bombril. Então, nessa primeira rodada, às 15 horas, D6K Tier 4 enfrenta a HX. Às 16 horas, Fork Frame enfrenta a 950. Às 15 horas, a Jiboia enfrentando a 966. E encerrando aí o final de semana, às 18 horas, a TTT enfrentando aí a Monarch. Muito bem, essa é a primeira rodada. O Mauro Camilo está ouvindo a gente lá, está mandando um abraço. Diz que ele e o clube estão de portas abertas lá para receber a todos, né? Porque vai estar liberado para quem quiser assistir, sim, né? Sim, o evento vai estar liberado, o Craig vai estar liberado, portas abertas lá. O pessoal quiser levar a família para estar participando, o pessoal que vai jogar, quiser levar a família para estar prestigiando esse evento, também está todos convidados. É isso daí, torcida então, todo mundo lá sábado que vem, a partir das 15 horas. Cleiton tá ligado com a gente, Antônio Cláudio, manda um abraço aí pro Bombril. Cleiton, meu irmão. Valeu, Cleiton, grande abraço para você. Bombril, quero te agradecer muito, viu, tua presença aqui no programa Expresso, e a gente vai estar divulgando também aqui nas próximas semanas aí, todo sábado a gente vai divulgar o resultado e a rodada do dia. Não. Vai ser no sábado mesmo, a gente já aproveita e já anuncia aqui. Não, tá jóia, Antônio Cláudio, desde primeira mão já, mais uma vez agradecer você por você estar cedendo esse espaço pra gente poder estar divulgando esse evento, né? Agradecer, mandar um abraço pra minha esposa também, que estava me ouvindo aí, trabalhando aí. Opa. A minha mãe também, tá? O rádio ligado. E a fala todos os amigos. Dona Elizabeth aí. E a Rosa Maria, que é a minha esposa. Então, mas de primeira mão, agradecer a todo mundo que está nos ouvindo aí. E espero sim poder contar com a participação de todo mundo, também com a população, para estar prestigiando o evento lá. Isso é importante, né? Para ir lá torcer, né? De repente cria lá um vínculo com algum time, começa a torcer para aquele time. Sim, né? Que nem essa aí vai ser uma oportunidade boa, porque a gente, nessas equipes aqui, dá para a gente escolher pessoas para representar a SIC em outros eventos também, em campeonatos dentro da cidade. Vai ter esse objetivo também, Bombril? Tem, o objetivo, eu comentei, tá tendo um regulamento da empresa, lá eu comentei com o Thiago, falou assim, Thiago, que a partir daí é uma boa abrangência pra gente poder divulgar também o SIC Paladin hoje, né, querendo ou não, é uma empresa boa aqui dentro do município de Guaranese, regional, né, não só como ela, mas sim, também temos a Alfagoma hoje, as outras empresas aqui dentro da cidade. Então abre, eu acho que abre uma abrangência em todo. Então a partir de agora a gente cria um novo leque de opções. A gente pode então ter a partir desse campeonato uma seleção ou um time SIC Paladin. SIC disputando Paladin. Campeonatos regionais, porque a gente tem alguns. Você sim, sabe, temos, que temos disso, alguns, né? Na região que dá muito pra gente poder estar participando, tá levando o nome SIC Paladin. Ah, vai ser bacana demais então. Ó, o Sâmio Rodrigo também tá mandando um abraço pra você. Parabéns aí, Luiz Carlos. Tamo juntos, tá dizendo aqui o Sâmio. Um abraço aí pra você, viu, Sâmio? Valeu pela audiência. Valeu, Bombril, te agradeço muito aí pela tua participação. Obrigado, próximo sábado, Antônio, então, todo mundo convidado aí pra assistir aos jogos da primeira Copa SIC Paladin, a partir das 15h, na quadra da piscina do Craig, aqui em Guaranésia. Todo final de semana tem 4 jogos, então é diversão garantida, aí o bar lá vai estar funcionando, o pessoal pode levar a família, tomar um refrigerante, tomar uma cerveja e assistir aos jogos aí dessa primeira Copa. Valeu, Bombril. Tá, jovem, muito obrigado, Antônio. Eu que agradeço, meu amigo, parabéns aí pela iniciativa e parabéns à empresa, né, a SIC Paladin, que acreditou, né, e abraçou a ideia, tornando essa Copa ainda mais forte. Vou fazer um intervalo comercial e volto já daqui a pouquinho, tem Lucas Reis e Tássio aqui na Pássaro da Ilha FM. ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.